A chegar, né, gente, senhor malenda, lá no rio do Goiapi. Chega, né, gente, senhor malenda, lá no rio do Goiapi. Embarque ponta de ouro, lá pra dentro de sumiu. Embarque ponta de ouro, lá pra dentro de sumiu. Certo meu, certo meu, agora lhe apareceu. Certo meu, certo meu, agora lhe apareceu, apareceu ponta de ouro, com prazer e alegria, apareceu ponta de ouro, com prazer e alegria. Vou chamar minha vaquerada, comigo venha falar, pra buscar ponta de ouro e meter aqui no corral, pra buscar ponta de ouro e meter lá no corral. Cachoeira do Arari, cachoeira em meu lugar, cachoeira do Arari, cachoeira em meu lugar. Ensaiei ponta de ouro, o povo apreciar. Ensaiei ponta de ouro, o povo apreciar.